E essa vai pro irmão daqui na mesa, aqui na frente, aqui, ó. Valeu? Pra você, meu irmão. Simbora! Me enganou todo esse tempo, eu jurava que era eu, dono do seu coração. Me traía na minha cara, mas quem ama nunca vê. Fui o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel. Você com outro em um motel. Você me fez perder o chão. Foi traição. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa. Coração de osso. Aí dá pra chorar, hein, brother? Valeu, meu irmão. Simbora. Arrocha. Tomando a cachaça do passa. Simbora. Eu fui fiel, você com outro em um motel. Você me fez perder o chão, foi traição.